A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Boa noite. É uma bela viagem esta que hoje vos propomos. Vamos de barco com os versos cheios de luz de Ana Mafalda Leite, através das águas muito azuis do Oceano Índico. Partimos em meio ao brilho dos corais à descoberta de uma África de rosto voltado para o Oriente. Trouxemos da grande Ilha Vermelha, Madagascar, a mais famosa das suas vozes, Rossi, e vamos apresentar-vos ainda a banda Tarika e o virtuoso guitarrista Taina, da Ilha da Reunião. Convidamos René Lacay e Bob Brosman. Da belíssima Ilha de Moçambique, virá o grupo Iofurro. Finalmente, do arquipélago de Lamu, ao largo da costa do Quénia, o grande mestre do alaúde Zain Abdin. Ficamos para já com o piano quase árabe de um sul-africano do Cabo, Abdullah Ibrahim. Thank you. No Oriente, o coração estremece. A ave voou longe, não chega ao horizonte. A mágoa é um canto vagaroso, a mágoa é uma reza infinita. Alá Akbar, Alá Akbar. A lua assim rugada cresce, lento o sol no mar. Uma sereia em prece, encantamento, súplica, amanhece. Esta água pousada em teus cabelos, ó mar, esta mão de terra enchendo-te o corpo lento, ó mar, esta almadia de pedra em ti amorada, ó mar, te põe em teus cabelos algas, corais, conchas marinhas, fios de lazuli, fios de sol, fios de marfim. Thank you. Fios da terra te agarram em feitoria, fortim, fortaleza, soltas as ondas te estremecem em monção, porque em ti os pangaios apetecem longes, ouro, oriente, dolente, as velas recolhem devagar. Sonho-te, para lá deste terraço de água em longura indefinida. Vens do súbito cair das estrelas, em patanas de prata, com o teu arrastado palampuz. Pousas-me na mão uma pérola e sua luz. Olho devagar, não me espanto, já sabia desse vagaroso lume transposto, desse círculo ou chama do espírito. Guardo-o na mão, iridescente cresce o infinito colar litoral das ilhas. Em minhas mãos, a água em fogo, o mistério das tuas luas. Correrá, correrá, correrá, correrá, correrá, correrá, correrá, correrá, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amanhã na retro e moça, foi mexame na tiana. Amanhã rera curera, o trela meno hato panelia. Amanhã na retro e moça, o vani hakodum em cuiha vesita. Amanhã rera curera, o arreco fio vou mamaca, mamaca, enna na retro e moça. Rupu no chameto murimpare. Amanhã rera curera. Covenho guani kulia lao. Amanhã nana retro e mota. Olia la covani motela. We mesha meto na dobwana. Nunu rera kurera. Kuare karari kwa pwanela. Nuni nana retri moza. Ovanyi hakodu mwengu ya vesita. Nunu rera kurera. We mesha mapele. Manumari, manumari. Enana retri moza. Olia lako wani. Nunu rera kurera, kuare kuo kukumpula. Nuni nana retu imota, unia lake kuo nyo havo tumale. Oh, oh, oh. Navega-me a alma uma ilha, o espírito antigo de um barco em viagem. Medita sobre as ruínas do cais o porto ancorado do sonho. Por entre os seus dedos deslizam fios de miçangas, fios de prata, fios de ouro. Seu rosto voltado ao oriente, o linho enrolado no corpo, navega-lhe pelos dedos a demorada monção, o súbito vento. Onanariya uwo, mvugule onanariya uwo. O Oriente começa no seu rosto de Messiro, açafrão, ébano e anil. Búzios ondulantes navegam o ritmo das suas ancas. Um barco no peito, por suas mãos tece os fios de prata, os fios de ouro, os fios de sonho. Si javiri, finichele khata. Te envolvem o corpo branco os panos de linho e algodão, mercadores banianes, canarins, mouros de sorrate e cambaia, artífices e gentios, bailadeiras bailão. Manilhas no pescoço, pulsos e pés, largas túnicas esvoaçantes, mascam-se folhas de batel com nós de cola, O aroma do caril de coco com bambolim apimenta as línguas. Em Marata, urdu ou macua, árabe, suaíli, português, apetecida dolência da voz que entranha, cativo corpo esteira sobre o mar, corpo envolto em seda, turquesa ao largo, solta a índica escuna. Voa. Sente l'Occitan, c'est Gascon, Mama et les dents, sort la Réunion, tape dans mon main, serre bien le rein, jusqu'à demain, mette pas le frein, oh, tension de vin, si tu es la fin, Laurent Mazin, Lozin cousin, en bas là-bas. Pandora, nous l'étions là, la la la la, la vie créole, au bagnole, bouteille l'agnol, dans le cas d'Anton, satin, kaki, pas de costard, souliers vernis, bec silotard, sans l'Occitan, c'est Gascon. Mama, il est temps, sort la Réunion. Un petit Samson, oh la Réunion. Sorti tampon, demain piton. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe. Ma si corail, sué dans la paille. Oh, t'es marmaille. En bas là-bas, à Pandora. Nous l'étions là, la la la la. Avec créole, gros bagnole, bouteille, cagnole, dans le cas d'Antol, satin, kaki, cravate, costard, soulier vernis, bec siletard, sente l'Occitan, c'est Gascon, marmaille les temps, sorte la Réunion, tape dans mon main, serre bien le rein. Jusqu'à demain, mette pas le frein, tension de vin, si tu es la fin, le rond Mazin, le zin cousin, l'allé l'olé, l'allé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, l'olé l'olé, fomos hoje à vela solta, através das águas mornas do Índico, descobrindo ilhas, o rosto de uma África voltada para o Oriente. Madagascar, Ilha da Reunião, Ilha de Moçambique, Arquipélago de Lamu. Conosco os versos de Ana Mafalda Leite e a música de Abdul Ibrahim, Rossi, os Tarika, Taina, os Iofurro, Zain Inabdin, René Lacay e Bob Brosman. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa e dito por David Borges. Boa noite, África.